amanhece bem dia na companhia da Globo. Acorda, Brasil! Não te levo pra jantar, pois tem o que você quer, tem o que você quer. Olha a hora, minha gente, 4h33. Confira comigo, 4h33. Vamos levantar aí quem tem que sair do trabalho. Não adianta ficar enrolando, tá fazendo um friozinho, tá ventando muito, mas tudo bem. Não adianta nada de mesmo, não tem culpa não, viu? Vamos pular lá da cama. Vamos você, miserento, vamos levantar aí, meu filho. Tá pensando o quê? Nossa, vou falar pra você. Viu? Ó, viu, Alexandre? Aqui. Vou colocar essa parceira aqui, ela não assim. Viu? Lá no parque do Valinho. Lá no Poseidon. Vamos fazer um churrasquinho naquela região lá. Faltando churrasquinho ali. É, né? É, rapaz. Vou colocar aquele negócio de gente lá. Seguinte, olha, custou, mas começa a acontecer. A Sunab está de olho nos sacolões espalhados pela cidade. Os atravessadores andam agindo na calada da noite e os preços dos legumes, frutas e verduras continuam subindo. Os produtores continuam pobres, mas os revendedores ficam ricos da noite para o dia. A Sunab precisa dar uma dura nesse pessoal, né? Ué, que é isso, os produtores aqui teriam até que ganhar mais, ou pelo menos ganhar devidamente. Agora, os atravessadores, né, é que ganham dinheiro, é brincadeira, né? Esse país tá todo errado, né? Só Deus mesmo. 4h35, minha gente. Rádio Globo, sempre ao seu lado. Ganhei um passarinho. E nós vamos com mais sucesso do sertanejo para você que curte a Rádio Globo. Dorival Damasceno, eu te amo, te amo, te amo. E na sequência você vai curtir Cascatinha em Ana. Felicidade, viu? É, é isso aí. E essa vai para todos os companheiros lá da Manners, rapaziada aí, sempre curtindo nosso programa. E também vai para os companheiros lá da Telgo Mineira. Muito bom dia, rapaziada. 4h36. Bom dia, claro.